Super Controle Network. E estamos começando mais um Super Controle Podcast aqui. Julie, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje não é nem um pouco legal. É legal, só que não. Como assim? Me explique. É muito bom quando acontece, só que ao contrário. São momentos frustrantes nos jogos. Frustrantes. É. Super Controle and Infinite Sadness. É, esse é o nome do podcast de hoje. Eu sou o Fuca e frustrações é não ter continuações bacanas de jogos que tu ama. Olha aí, Fuca detonando, chegando. Eu sou o Eric Seika e a maior parte das frustrações que eu vivo nos jogos é culpa minha. The Infinite Sadness mesmo, né? É que vocês não viram a cara que eu fiz, mas fiz uma cara de triste. Ah, eu sou o Matheus e eu fui vítima da maldição do Hellgate. Olha aí. Eu sou o Julie e se tivesse um jogo sobre meus momentos frustrantes nos games, ia chamar Julie e a Perdição. Porque eu me perco muito em todos os jogos. Muito. Fico 3 horas sem jogar, não sei onde é que eu tô. Não, Julie e o tempo da perdição, porque eu perco muito tempo. É o tempo da perdição. Então, como vocês viram aqui, o assunto de hoje, novamente eu de host. Veja, Julie, agora eu vou compartilhar contigo, já que Matheus Six o está Fuca do dói, né? Vamos ver, né, como Ike Batista, a ascensão de Fuca. Veja o gráfico. Fuca foi de um mero convidado. Convidado. Convidado fixo. A participante Branco. Oficial. Agora chega a host. Veja, Fusca. Você é um caso de sucesso, né? Então, como vocês viram, então, momentos de depressão, tristeza, frustrações no geral, no mundo dos videogames, né? Vamos tratar mais desse assunto depressivo a seguir, logo depois da choradeira dos e-mails. Com certeza. Chamos e-mails. Estamos começando mais uma leitura de e-mails do Super Controle e voltei, né? Porra, depois de 2 semanas longe dessa merda desse podcast, doente pra que cacete, isso? Voltei aqui para ler esses e-mails, né? E aí, tô aqui com o Diego e com o Frajola. E aí, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Só que eu sei que você tem que dizer o porquê desse afastamento aí. Estão dizendo que é diarreia, que é catapora. Afinal, o que foi? Uma semana inteira com febre aí, porque deu um problema e arranquei um siso e tal. E aí furou o osso da mandíbula. E, enfim, me fudi valendo aí, cara. E aí, eles gravaram 2 podcasts nesse meio tempo aí. Eu, inclusive o de Fanboys, que era pra eu participar. E o de hoje, sim. Momentos Frustrantes. Que o Frajola estava viajando, né, pra São Paulo. Era pra eu ir também. Aí, enfim, deu tudo errado ali. Não participei nem do podcast, nem da viagem. Mas isso aí, tamo junto, agora tô de volta. Mas tá de volta, né? É isso que importa. E o Diego aí, a gente tava combinando, porque o pessoal aí mandou e-mail. E o Diego, por que Diego Domingues não entra no podcast, né? Diego Domingues, explica aí, por favor, Diego. Pois é, é muito simples. Na verdade, não é falta de interesse. É porque eu trabalho, e eu dou aula, e vai até as 9 da... É, assim, foi mal. Chamei todo mundo de vagabundo agora. Deixa eu recolocar então. Eu trabalho, espera molhar o bico, até as 9 horas. E aí chego em casa por volta de 10 horas. Como a gravação é feita sempre em torno das 7, 6 e meia, então eu nunca posso. E é isso, eu só consigo gravar os e-mails que são feitos bem tarde mesmo, como está acontecendo agora. Então por isso que eu só apareço na leitura e não nos esquece. Raramente quando tem algum feriado, alguma coisa que eu consigo entrar, mas é por causa do trabalho, tarde. É, mas vamos tentar arrumar isso aí, né? Aquele cast lá que participou do Sonic também, foi muito legal e tal, cinema. Pois, cara, eu acho que foi o único, se duvidar. Foi aquele do adaptação de filme, uma coisa assim. Isso aí, acho que foi só esses dois. Mas enfim, tamo aí, né? Alguns recados para dar aí, Diego, todos agora, né, lembra que o pessoal mandou e-mail, reclamou no Facebook, reclamou no Twitter, e agora todos os podcasts, inclusive os Dreamcast lá, desde o primeiraço, estão disponíveis de novo para download, né? Oh, que maravilha, então. Pois é, cara, foi um calvário mesmo, mas depois de muitas idas e vindas, depois de um servidor fureiro que nos deixou na mão, mudamos para outro e agora estamos em casa nova. Enfim, todos os os casts, lá do primeiro até o mais recente, todos upados. Então, tem saudade do Dreamcast, chegou agora há pouco tempo no site, quer conhecer a história, só entra lá em podcast, lá em cima. E lá, tem 14 páginas de áudio pra você ouvir. Então, fique à vontade. Tem muita coisa, né, Matheus? Muita coisa, cara. Tem uns Dreamcasts, assim, antigaços aí, upando. Deu até vontade de gravar alguns de novo, porque é foda, né? Mas, tem um pessoal que pede, assim, conheci o site agora e tal. Cadê os sites, os casts antigos? Agora tá tudo aí, cara. E até mesmo tem saudades de escutar lá. Tipo, esses dias eu escutei sobre a E3 2011. Daí o caralho, Frajola, que merda que a gente falava. Ai, muito engraçado. Tem um cast que é tão sem sentido que é Dragon Ball vs Saint Seiya, né? Nossa, qual contexto que isso tem? Mas é Dreamcast 10, é quase 2 anos. É, pô, 3 anos quase, né? Que no começo o Dreamcast, pra quem tava por fora, era pra até pra ser um cast assim, meio mais nerdcast, assim, com vários assuntos e tal. É, não era só direcionado a games, né? Não era só direcionado. Isso. É, pois é, não era só. E aí a gente viu que games é o que a gente curte falar e é o que a gente mais assunto. Então, pô, vamos fazer e vamos mudar o nome. Aí veio o programa de rádio lá na cidade, não sei se vocês até lembram aí, Frajola. E vamos focar em games e tamo junto aí. Games até hoje, agora virou semanal, é uma evolução bizarra, né? Pois é, nós vamos indo devagar e sempre. É isso aí. Então, tá dado o recado aí, vocês vão lá e baixem se vocês quiserem os outros podcasts, beleza? Então temos vários e-mails aí que a gente recebeu, né? Mas aí, Diego, tem algum e-mail aí pra você ler? É, os e-mails em geral, eles não foram muito polidos, por assim dizer, o pessoal realmente comprou a ideia, foi bem fanboy nos comentários, e isso foi bacana, né? Sinal que o pessoal entendeu a proposta. Bom, temos aqui um e-mail do Otávio Ferreira, um e-mail que eu vou dar uma resumida. Ele diz assim: olá, acabei de ouvir recentemente e gostei muito do podcast. Estão de parabéns, continuem assim. Agora tenho mais um cast para ouvir na ilha do trabalho. Muito bem colocada as colocações, foi redundante. Particularmente, eu me considero um fanboy de um console específico. Mas devo confessar que o comentário sobre o final de Mass Effect deu aquela pequena alfinetada no meu ego. Olha aí. Sou um dos que reclamou do final e sou um dos que assinou a petição. Ah, meu Deus. Começou. Isso porque eu realmente gostei da série e ao final do 3 contradiz tudo o que foi feito nos outros jogos. Resumir todas as ações de seus personagens a 3 únicas escolhas, onde a maior diferença é a mudança de cores na explosão, olha aí, é uma atitude relativamente preguiçosa. Quem conhece a BioWare desde o começo já viu isso com Star Wars, o Knights of the Old Republic 2, né, o KOTOR 2. Ninguém reclamou e ficou por isso mesmo. E não duvidaria nada que se não houvesse a petição, a DLC da versão estendida do Mass Effect 3 não seria lançada posteriormente ao custo de R$ 9,99. Enfim, parabéns pelo podcast e continue com um bom trabalho, Otávio Ferreira. Então, né? É que negócio. Cada um defende a sua posição, né? Alguns se exageram um pouco na dose. Eu só vi isso em casa de novela, cara. Reclamarem de novela. Você lembra aquele programa que tinha na Globo que você escolhia o final? Tinha 3 finais que ele ligava. Sim. Você decide. Isso aí. Mas sabe outra coisa que aconteceu? Aquela próxima vítima também, quando passou no Vale a Pena Ver de Novo, trocaram o final, né? Claro. Mas olha só, a comparação. Olha a comparação, né? Com a próxima vítima. Não, assim, sobre esse abaixo assinado, né? Eu até acho legítimo, porque assim, óbvio que não vai mudar nada, mas pro futuro as empresas podem ficar um pouco mais atentas, pensar mais na decisão. Então assim, verdade. É algo a longo prazo, né? Não que isso vai mudar nada agora, porque não vai mesmo, sabemos disso, mas quem sabe mais pra frente as decisões ponderadas. É interessante porque funcionou, né, cara? Tipo, se o Otávio ali, ele foi um dos caras, né? Então deve ter muita gente com muita pressão ali. E que bom que funcionou, né? Tipo, o Mass Effect é uma série que eu tô pra jogar ainda o 2 e o 13 e vamos ver aí como é que vai sair o final. Espero não ficar tão de cara assim. Eu só queria dar uma lida aqui rapidinho no e-mail do Marcos Melos. Queria ler uma coisa aqui, ele agradece nós aí. Mas ele tem uma coisa que eu achei muito engraçada e o Frajola vai rir disso. Ele fala, olha só: sobre uma coisa que foi dita no cast, acho que pelo Lanzonetti, eu tenho um chapéu do Sonic e tenho uma foto com ele no trabalho. Lanzonetti, tô fuçando no meu Facebook. Ele... Olha aí. Brincadeira, mas foi uma coincidência estranha. Olha só, hein? Olha o Lanzone fuçando nos. O Lanzone deu esse exemplo, tipo assim, o ápice de um maluco freak. E acertou alguém. Tem pessoas que se comportam assim, então nunca se sabe, né? As pessoas sempre nos surpreendem. Pois é. Mas Abraço aí, Marcos Mello. Valeu aí pelos seus e-mails, galera. E, cara, os comentários absurdos, né? Nossa, bom, velho. Mano. Inclusive aqui, Frajola, eu quero que tu leia um comentário aí. Que ofendeu o senhor Frajola? O que é isso? O que houve aí, cara? Direito de resposta. Tá, o comentário aqui é de Marcos de Souza, tá? Ele Opa. Comentou aqui. Apareço pouquíssimo aqui para comentar atualmente chapas, mas com essas atitudes infantis de fanboy do Frajola tive de aparecer. Ó. Opa, como assim? Então quer dizer que a minha atitude fez chamar novos ouvintes, é legal. Isso. Tá. É continuando. Me admiro quem leva o Frajola a sério. Ainda. O cara tem mais de 40 anos, nossa, e não sabe escrever direito. Bonito com U. Risadas com Z. Eu faço a vida toda isso. Tirando os erros de pontuação, ponto final, vírgula, sei lá, enfim. Falando mal de GTA. GTA, olha aí, sempre, né? Sendo que ganhou 1000 prêmios, pra não dizer mais. Atitude típica de fanboy. Ok. Por favor, vão ao elenco e analisem a PSN, a live do senhor. Senhor, ó. Legal. Senhor antes. O senhor não jogou praticamente nada e não teve, essa palavra é nova, embaçamento algum para falar de jogos atuais. Sejam eles de qualquer plataforma, incluindo PCs. Tá. Algum dia, quando ele tiver conhecimento sobre joguinhos e o mercado atual de games, aí sim poderemos levar ele a sério. A gente tem, ó, tem 1000 comentários embaixo defendendo aí o senhor Andrews, né? Mas eu vou falar uma coisa pro Marcos, né? Não, eu gostaria de saber se ele ficou ofendido com alguma coisa que a gente falou aí, cara, porque não tem nada a ver, sabe, se o Frajola gosta ou não de PC, ou... Cada um tem o seu gosto, né? Não tem o que fazer, né, cara? O cara é meio doido varrido, a gente não tem ficar agradecendo nada. O cara foi checar a PSN do Frajola pra ver o que tinha e o que não tinha. Então, assim, seu doido, eu não vou fazer aqui meia sala contigo. Se tu não curtiu, a porta da saída é ali, ok? E não nos incomode mais com suas atitudes de fanboy desocupado. Olha aí. Tomara que o Matheus não corte isso. Não, é isso. É isso aí, né? Pô, o cara vem aí, a gente tá fazendo um trabalho bacana. E tudo bem xingar e tal, né? Assim, que nem os outros comentar e falar que. Tipo, o Rafael Rigon aí comentou, mas tudo bem, né? Deixa. Foi um comentário bacana. Então, o cara foi mega vazio, disse. É. Criticou a idade, depois criticou erro de pontuação. Ah, por favor, né, meu amigo? Até vamos ser mais tranquilos. O Caio aí comentou ali. Não sei o que, falou que os argumentos foram ridículos, tudo bem falar, sabe, isso aí é engraçado, mas ficar falando, comentou ali, tipo, totalmente vazio, né, como tu falou, o cara foi analisar a PSN e a live, nossa, cara, foi que faz? Na verdade ele quis me atingir direto, né, mas não adianta, cara, o meu personagem no Super Controle foi assim, talvez eu não seja tão, eu não odeio tanto GTA, mas é um personagem que eu criei, eu tenho que ter isso aí, né. Eu odeio GTA, assim, pra falar a verdade, é pra todo mundo. Tá, eu odeio sim, pronto, eu odeio. Olha aí, então pronto. Sem meias palavras, isso aí. E PC, né? Vamos direto. Que nem o GTA, eu acompanhei a série toda, né? Só que não adianta, eu não vou gostar do jogo. É, isso aí tá certo, isso aí vai cada um, né? Então também, queria agradecer o Ricardinho Ventura, que fez 3 montagens, tá? Aí uma do Zone amando o Collor, fanboy do Collor. Eu só vi uma. E uma minha, que eu não tava, eles esquecem, mas os caras conseguiram avacalhar comigo, colocando o fanboy de Santa Ceia. Então vão tomar no cu todo mundo que falou isso aí. ficou bacana. Vai estar aí o link pra vocês verem as imagens. Tá legal. E tá no Facebook também do Super Controle. Aliás, eu pedi pra ele fazer, já que ele fez as duas, ele veio falar comigo e tal, que ele fez. Eu até falei, cara, faz uma do GTA Frajola. Faz. Então vamos ver se até quinta-feira ele já fez aí, que vai ficar maneiro, cara. Então, as montagens estão aí no link do post também. E é isso, né, Diego e Frajola, não estamos nesse podcast de momentos frustrantes. Não estamos. Pois é. Tá bem divertido aí, tá bem bacana. Então, escutem aí. E é isso aí, né, a leitura de e-mails tá ficando gigante, então vamos pro podcast, Matheus. Então tá, gente, semana que vem nós falamos aí no Super Controle. Semana que vem eu tô de volta aí, eu, Frajola, Lanzonete, Fuca, Julie e todo mundo. Criticarem à vontade. É isso aí, então. Valeu, gente, e até mais. Valeu, pessoal. E voltamos dos e-mails, assim. Que tristeza, né? Tristeza. Cara, nenhuma mulher mandou e-mail para nós de novo, Julie. De novo. De cara, novo. Eu fiz aquele apelo biquínis. E ninguém atuou o apelo de biquínis. I'm sad. Eu não queria pedir para os ouvintes mandarem fotos das irmãs, porque aí eu acho que ia ficar muito chato. Então eu peço, ouvintes, mandem fotos de suas primas ou membros da família. Ou cuidado, aí avaliaremos... Não, sem foto de membro, sem foto de membro. Hã? Membros da família, ele não quer fotos de membros. Ah, tá. Ah, não de membros. Só de mulheres, membras da família. Membros. Membras da família. Mandem, avaliaremos e responderemos com o selo Gacta ou não. Por favor, maior de 18, porque de problemas com novinhas já basta os que a gente já tem. Opa, é melhor não vamos Eric, falar nosso mais. Advogado, lawyer. You just got lawyer. Então, gente, estamos aqui, né? Você percebeu que há risadas, há uma alegria, como todo super controle, há aquele espírito do Dreamcast aflorando dentro de nós. É, mas mais contido hoje. Mais contido porque a gente tá lembrando aqueles momentos tristes, né? Como vocês acham que podemos começar este assunto? É, acho que a gente pode começar, né, cada um de nós falando os momentos mais frustrantes que a gente viveu, cara, porque acho que tem muitíssimos, né, não só os que a gente já viveu e como os que a gente viu outras pessoas vivendo e riu demais. Eu acho que a gente pode começar falando a respeito da reportagem daquele link do Dorkly, que a ideia surgiu daí, não é? Ah, isso aí, tem o link estará no post. O link estará no post. Isso. O link tem lá... Tipo, 15 situações frustrantes de... Que são bem... Jogo. E acho que a gente podia falar meio elas como se fosse, tipo... Uma lista. É, como se fosse uma lista, mas a gente vai falando... Mas vamos citar as nossas, né? E é claro, estamos aqui esperando nossos ouvintes. Vocês, queridos, sim, você que está ouvindo... Você está de fone. Está de fone, sentado no ônibus. Olha pra moça do lado. Ela não sabe que você está ouvindo Super Controle. Ainda. Então você olha com aquela cara e pensa, assim... Tá olhando pra ela, assim, tentando mandar um recadinho ou não, né? Vai que ela... É aquela moça gorda, né? Mas se tu sabe, Julie, que se ela estiver de fone, ela pode estar ouvindo o Super Controle. Sim, pensa. Há essa chance. E aí, nesse momento, vocês estão se encarando, porque ela também está olhando para a pessoa do lado. E ela olhou, olha que gatinho, vou olhar para esse cara. Aí ela, olha quantas espinhas ele tem, vou olhar para ele. Aí ela se vira para olhar para você e você fica triste, porque você lembrou do momento frustrante. Esse é o cast de hoje. Será assim, aproveite. Mas então, amigos, esse link que saiu no Dorkly fala de vários momentos que ficamos tristes e tal, de situações que acontecem nos jogos, né? E aí isso... algumas delas que a gente vivenciou e outras que alguns... Eu vou começar. Com certeza os ouvintes também vivenciaram. Então começa aí, Diego. Eu vou começar falando um, que agora o pessoal vai bater na mesa. Quando tu tá lá, aí tu consegue mais um item e tu vai pôr e o teu inventário tá cheio. Sempre o inventário cheio. Aí tu chega, tá no meio do jogo, tu conseguiu aquela espada. Meu Deus, matei 12 dragões. Aí não tem como pôr a espada porque o teu inventário tá cheio. E tu só tem coisa útil. Tu não tem coisa inútil, posso jogar fora isso, não. E não, às vezes você tem até umas coisas inúteis assim, mas você quer vender e tal, não pode isso. Desfazer delas. E pior, e jogos que não tem opção de jogar fora no esquema. Tu tem que usar. Eu sofri isso muito com o Diablo, cara. Com o Diablo 2, principalmente. Porque Diablo é um jogo que tu ganha muita recompensa matando os bichos, né? E eu sempre pegava um monte de arma assim, não, vou vender e tal, não sei o quê. E daí sempre tinha que ficar voltando pra cidade pra vender tudo, pra não ficar sem espaço no inventário, cara. Que sofrimento. Ainda bem que tinha aquele portalzinho que salvava a gente. O duro é quando você tem que ficar voltando andando mesmo. Ah, o duro é quando você não tinha o portalzinho, né? Não, e quando você tem um baú, alguma coisa pra você guardar, ainda tudo bem. O Deus Ex, esse que saiu agora em 2011, você não tinha, tipo, um baú, um lugar que você podia guardar seus itens. Era só seu inventário mesmo. Então, se você desfazia de uma arma, era pra sempre. Isso é mais... Cara, isso eu acho legal, saca? Porque, tipo, aquele lance de baú mágico do Resident Evil, tipo... saca? É. Ah, mas sei lá, tem horas que você, tipo, você tá fazendo upgrade naquela sua arma que você gostava muito, só que naquele momento ela não é muito útil, você não tá pegando munição dela, sabe? Aí você não podia jogar ela fora. Se jogasse e pegasse outra parecida, ela não ia ter os upgrades, assim, aí era meio complicado. Mas é que assim, né, Lima? Quando eu saio de casa, eu quero levar o celular, a carteira, o PSP, e eu só tenho dois bolsos, como é que eu faço? Olha aí. É a vida é feita, né, de opções, meu? Né? Eu tenho apenas dois slots. E o cara levado no escuro. Mas ainda é quando são aqueles jogos que os slots são quadradinhos. Aí, por exemplo, se tu pega um item mais comprido, assim, digamos isso. Uma 12, ele ocupa 3. É, isso aí. Aí tu pega um item que é 2 e tu não tem como, porque tu só tem um quadradinho perdido, aí tu tem que rearranjar tudo e no final não dá. Sim. Ah, cara. Ah, era o drama do Diablo, né? No Diablo, todos encaixavam com espaços bizarros. Tipo, um ocupava 6 quadradinhos na vertical, o outro 4 na horizontal por 2 de altura. Tipo, você tinha que ficar organizando ali, até deixando certinho. Isso quando tinha espaço, né? E daí, quando você não tinha espaço pra organizar, você tinha que ficar jogando as coisas no chão e pegando elas de novo pra colocar na ordem boa. Nossa, é bizarro. E agora no 3 é até meio bizarro, porque, tipo, eles ocupam o mesmo espaço, independente do tamanho do item, né? Então, uma gemazinha ocupa o mesmo espaço de uma lança gigantesca. Ah, que legal. Isso aí é Diablo adaptado para leites com pera. É. Não, mesmo assim, eu acho... É tipo Zelda, assim, Zelda tem uns... Tem Zelda aquele... é perfeito, porque já tem os espaços certinhos, os itens tipo... que você vai pegar. É ruim que tu vê, tem um espaço vazio, vai ter um item aí. Ah, sim, sim. Mas, fora isso, assim, tu tem espaço pra pôr ali, tu quer vida, tu vai ter as tuas garrafinhas aí e tal, deu, acabou, não tem coisa a mais nem a menos, então. É mais, tu não fica pensando no menu, nem ter itens, não ter, né? Mas, enfim, não que isso seja um grande empecilho, mas, né, já... Não causa uma frustração. Tem aquele outro tipo de problema com inventário que até tem no Skyrim, que quando você tem um limite de peso pra carregar, né? Daí se você pega mais do limite de peso, lá você fica andando devagar pra caralho e praticamente não dá pra jogar, né? É outro tipo de frustração, porque daí você pega, você tem que ficar se preocupando ainda com o peso dos itens, além do tamanho. E daí você pega lá um item, sei lá, uma escama de dragão que você vai vender por 1 milhão de dinheiros e no final você não pode carregar, porque ela vai ocupar o peso do seu inventário. Mas é que olha só, eu quero sair de casa. Eu quero levar a carteira, quero levar o celular, o PSP e o meu notebook. E uma barra de ouro. Uma barra de ouro. Pra comprar alguma coisa na rua, né? E livros pra estudar depois lá. Tipo, tudo isso nas costas. Vai ficar mais pesado. Eu vou andar mais devagar na rua. Sim, claro. É a vida real, né, meus amigos? É a proposta, né? É a proposta. Por isso que a gente arranja namorada, tipo, ela leva a bolsa, você pode colocar o videogame na, meu, isso é muito na bolsa útil. Dela e tal. É, namorada, pra isso é muito útil, sabe? É, tem a bolsa, você joga coisa dentro da bolsa dela, mas beleza, sabe? Isso quando a bolsa não é empecilho, né? Tu tá lá assim, aí tem que cuidar com a bolsa, aí não pode pôr a bolsa no chão. As namoradas são os upgrades de inventário da vida real. Deixa eu falar. Namorada com bolsa. Isso, a namorada é quando. É tipo no Zelda comprar mais um saquinho. Então, outra situação que muitas pessoas já vivenciaram, principalmente nos FPS, assim, hoje em dia, é que você tá numa área e você começa a matar vários inimigos. E você não se dá conta de que você tem que se movimentar, sabe? Que aquela área é cheia de respawn de inimigos. Eles vão vir infinitamente. Aí você fica matando, acabando bala. Nossa. É como a área que eles vão ficando dando respawn. Pô, isso aí. Isso aí eu acho uma baita sacanagem, saca? Isso é sacanagem porque você não tem noção de que os caras estão revivendo, tá ligado? Você sempre pensa, vai acabar uma hora. E fica matando. É que assim, saca? Tipo, tem situações. Se os inimigos são, tipo, mortos-vivos, alguma coisa assim, até dá pra engolir esse respawn, saca? Mas senão, não dá, saca? Não faz sentido. É, o exército, né? Chamei o exército, né? Aí vem todo mundo. Mas eu acho, tipo, que não é mais aquele jogo de plataforma 16-bit que tu sabia que não ia parar de vir inimigo, né? Tipo, teria que ter um limite, sei lá. Podia ter um limite alto, mas ter um limite, né? É, eu não sei vocês, mas eu só consigo, tipo, avançar num jogo assim se eu tenho a impressão de que eu completei aquela área, sabe? Sim, eu também. E daí, eu se eu vejo um monte de inimigos, eu falo assim, não, eu tenho que matar todos, e só depois que eu matar todos, eu vou avançar. E daí, às vezes, eu fico fazendo isso e não percebo que tá dando respawn, e também me fodo grande, porque daí gasta munição, quase morro e tal. E fico, mas valeu a pena, só que daí os inimigos continuam vindo e acabou. Pois é, beleza. Isso aí eu acho super chato, saca? Esse FPS que eu tô jogando agora, o Resistance aí do Play 3, ele não tem isso, ainda bem, saca? Tipo, tu entra lá numa área, tu mata todos e tal, aí... Quando tu matou todos, a musiquinha muda. Tudum! Faz um esquema assim, e aí os caras se comunicam contigo pelo rádio e tal, saca? Eu digo, bom, terminei essa parte. Aí, claro, antes de ir embora, eu sempre dou uma volta em todos os cantos pra ver se eu acho item, munição e por aí vai. Assim é mais gostoso. Assim... Fuca prova. Livro de receitas do Fuca, assim é mais gostoso. Eu nunca sei pensar em nenhum jogo atual que faça isso, esses respawns infinitos. Ah, assim. Existe um exemplo clássico, velho. O Call of Duty só tem isso, cara. Ah, cara, que bosta. Eu não jogo essas bostas, por isso que eu não jogo essas bostas. É isso aí, mas uma isso frustração aí. Grande que eu tive, cara, foi descobrir que meu jogo preferido tem isso. O Mass Effect teve isso no terceiro, cara. Tem uma fase lá, começou a chegar, sabe aqueles inimigos no terceiro, eles têm aqueles inimigos grandes que você derrota com mais dificuldade, tem que fazer uma estratégia diferente, isso. Começou a surgir um monte, sabe? Sim. Era uma situação que eu não conseguia passar de jeito nenhum, aí eu morria, voltava, não, eu tô usando meus poderes errado, tô me escondendo mal tal, depois eu fui descobrir, sei lá, pesquisando em FEC, que aquela parte você tem que fugir, você não tem que destruir os monstros, sabe? Que bosta, que bosta, sabe? Ficou lá mó, tipo, na expectativa, não, vou matar todos, e nunca consegui. Ah, meu, mas aí, tipo, será que não teve alguma informação que eles diziam isso, tu não prestou atenção, Lima? Porque... Não, você tinha que ativar uns mísseis lá e tal, só que, tipo, era muito monstro, e eu achei, meu, eu tenho que deixar essa área segura pra mim conseguir ativar o míssel, né? Mas, na verdade, eu tinha que correr deles, que ia demorar um tempinho pro míssel ficar ativado, eu tinha que sobreviver às hordas lá, e aí ativar saindo correndo, sabe, né? É que tem uns jogos que eles meio que explicam pela história, saca? Tipo, eu queria chegar ali, não se preocupe com os inimigos, ative os mísseis e fuja, tipo, alguma coisa assim, saca? Sim, super simples, que aí tu já automaticamente já sabe o que fazer, saca? Fuka fez uma narração estilo Outlaws aí. Outlaws. Não se preocupe com os inimigos! Mas eu acho que era assim, eu acho que eles planejam. Eu acho que eles tinham planejado assim do seu companheiro falar, sabe? Ele falar, Shepard, vai lá e aperta, não se preocupe, a gente segura eles, alguma coisa assim. Só que meus amigos já tinham morrido, sabe? Tipo, uma batalha. Bom. Ah, pode ser, aí pode ser. Outro exemplo bem clássico aqui, mas esse não é bem do jogo em si, né? É o exemplo da vida, né? Que quando você compra aquele jogo que você quis por tanto tempo, né? Você pensa, ah, né? Vai lá, junta seu dinheirinho por meses, junta sua mesada que você ganha o dinheirinho das balas da vovó, e daí você vai comprar o jogo, compra e vai rodar ele no seu computador e adivinha, o seu computador não tem os requisitos pra rodar aquela porra de jogo. Bah, meu, isso aí é um dos motivos de eu não gostar tão de PC, saca? Eu até discutia isso com o Lima esses dias, a relação entre PC e consoles, que o console tu compra, o jogo já sai rodando, só que o PC tem mais qualidade, tu consegue até mais barato deixar ele mais potente que um console e tal, saca? Só que sei lá, eu acho que eu sou muito das antigas, aí é o nostalgia do francês, né? Nostalgia. A armadilha da nostalgia. É, a armadilha da nostalgia que eu prefiro o console ainda, saca? Apesar de ficar muito, muito chateado, não, apesar de ficar um pouco chateado por alguns jogos que eu acho super legais, que eu gostaria muito de jogar, ter apenas em PC. Eu tenho um notebook lá que roda vários jogos antigos, porém esses novos aí... Ah, Fuka, mas você acha que isso não acontece em console? Só que isso já aconteceu parecido comigo com console. Em console, meu? Não, mas deixa eu explicar. Eu fui, isso, há muito tempo, né? Eu tinha uma locadora de jogos perto da minha casa, assim, lá na minha cidade. Daí eu fui alugar um jogo do Mega Drive lá, peguei, beleza. Quando eu cheguei em casa, abri a caixinha do jogo, né? Era japonês. Era japonês e era aquele formato bizarro que não entrava no meu Mega Drive. Sim, sim. Daí eu olhei, ah, cara, que triste. Daí não tinha adaptador, não tinha porra nenhuma, não jogar o jogo. Sabe que tem uma história boa disso aí? O meu pai foi pro Japão em 95 e aí ele comprou jogos de Mega, tipo, preços irrisórios em balaio na rua. Ele me disse assim, ah, na rua tu lá escolhia a caixa que tu queria, sabe? E aí ele trouxe pra casa dois, três jogos e os jogos eram esse formato aí, saca? Ah, cara, era muito triste. Pô, o que nós vamos fazer? Fomos até a fábrica, meu pai na esmerilhadeira, gastamos plástico do lado... Até que entrou no console. Aí um deles não funcionou porque disse que era só pro Mega japonês, saca? Ah, e o outro rodou. Isso que é bonito. Chinelagens, né? Chinelagens parte 2. Chinelagens. Eu contei essa história na Chinelagens dos Games, eu acho. Acho que sim. Contei sim, saca? E também tem um pouquinho que o console teve disso aí, é o exemplo dos ADD-ONs, né? Aí, por exemplo, digamos o cartucho de expansão do Nintendo 64, né? Isso. Ah, é, tipo, se o cara quisesse jogar, não sei porquê, se o cara meio que tivesse não tomado o Chocomilk, ele ia lá e ia querer jogar Donkey Kong 64 e não dava, porque até era obrigatório ter o cartucho de expansão. É verdade. Tipo esse Zelda novo, né? Que você precisa ter o... O Emotion Plus. É o Motion Plus. Então tem um pouco do feeling. Mas esse lance do PC aí de não funcionar os jogos foi mais forte anos atrás, assim. Eu lembro que o motivo do pessoal comprar computador novo, pessoal, entre aspas, porque era o motivo do guri pedir pra mãe comprar um computador novo. Claro, claro. Era o jogo que não rodava, tipo GTA. Meu, GTA não roda. Mãe, GTA não roda! É. Cara, eu sofri demais isso. Eu lembro até hoje, na minha pele, quando eu comprei em 2001, 2002, não lembro, foi faz já muito tempo. Acho que foi até antes. Eu comprei, cara, The Sims. O primeiro The Sims pra computador e tal. Gay. O pessoal falava mal bem e tal. Ah, The Sims e tal, não sei o que. Eu falei, não, quero jogar e tal. Comprei, eu levei pra casa, meu computador desligava quando ligava meu o jogo. Meu Deus. Era uma coisa vídeo, muito triste, cara. E o pior, ele foi muita maldade, cara. Porque assim, a primeira vez que eu instalei, liguei o jogo, ele funcionou assim por uns 5 minutos. Eu pude sentir o gostinho do jogo. Ah, Eric. Daí ele desligou. E daí nunca mais, cara, nunca mais ele rodou. Assim, eu tentei 1 milhão de vezes. Vocês imaginam, eu queria muito jogar o jogo, eu tinha juntado dinheiro pra comprar. Eu liguei 1 milhão de vezes o jogo e sempre desligava, assim, na tela inicial. Daí demorou mais ou menos 1 ano, foi mais ou menos o que aconteceu comigo, demorou 1 ano pra poder comprar um computador novo que tivesse, que pudesse rodar The Sims 1, tá ligado? Então, cara, é isso que aconteceu com o Eric, que é o que eu chamo da maldição do Hellgate que aconteceu comigo, sabe? Foi bizarro, velho. Quando eu fui estudar fora, né, lá em Campinas, eu tinha só o PlayStation 2 tal, e eu queria um notebook, porque eu tava sem computador lá, ia morar em kitnet e tal, Campinas, ficava ruim, né, cara? É, complicado. Aí a minha mãe falou, não, mas você vai estudar, você tá com esse videogame, isso aqui. Eu te dou o notebook, mas você tem que vender esse PlayStation 2 seu aí. Quem fez isso? Com sua mãe é rígida. Você vê, cara? Você tem que estudar, isso aqui, tem que fazer faculdade. Que malvada tua mãe, hein? Malvada, cara, é uma crueldade. E aí eu vendi, né, cara? Fiquei só com o notebook e tal. E, cara, fazia muito tempo que eu não jogava nada e eu era muito fã de Diablo, né, que a gente já citou algumas vezes aqui. E um amigo meu, que morava comigo lá, ele falava, cara, você já ouviu falar de um jogo que chama Hellgate? Eu, como assim Hellgate? Cara, é assim, é a galera do Diablo que saiu lá, fugiu da Blizzard, saiu correndo. Eles fizeram um jogo, agora de tipo um FPS, tem um dos negócios, é como se fosse um Diablo, cara, só que é num futuro pós-apocalíptico, assim, muito legal. Chama Hellgate o jogo. Aí ele falou com um amigo dele, lá da cidade dele, tinha esse jogo e queria trazer pra mim, né? Eu, pá, agora sim vou jogar alguma coisa nesse notebook, isso aqui. E eu tinha comprado alguns outros jogos, tava rodando de boa, jogava, acho que era Age 3, um monte de coisa tava jogando no computador, tava me divertindo ainda, jogando emulador e tal, você se vira, né? Uhum. E aí chegou o maldito do Hellgate, instalei lá, deu erro de instalação. Ah, não, é porque esse CD tá com problema. Aí começa, né, cara? Aí começa a odisseia. É onde Windows, ah, né, esse CD... Não, isso tá com problema. Ele voltou lá no outro feriado e pegou outro com o amigo dele lá, né? Porque, nessa, tipo, eu não conseguia baixar em lugar nenhum esse jogo. Eu tentei de todo jeito. Aí ele trouxe, rodou o jogo. Instalou, maravilha. Fui rodar, notebook não dava conta. Desligava também. É, aí... Não, ele não dava conta, tipo, de processar. Tava lento, não sei o quê. Ah. Ele fazia um esforço danado, Eric. Ele fica, sabe quando o notebook dá aquela ligada em todas as ventoinhas possíveis no universo? Tá bom. Vai decolar, né? Exato. Aí eu entrei num jogo lá, eles davam tipo um patchzinho que o seu jogo ficava mais leve, sabe? Acho que o Skyrim acabou lançando um negócio parecido, ou o Oblivion, não lembro. Uhum. Que é pra rodar em notebook mesmo, o jogo ficava leve e tal. E putz, minha chance, não sei o que. Coloquei e começou a rodar o jogo, cara. Fiquei emocionado, nossa, joguei pra caramba, isso aqui. Joguei um dia, chegou no outro dia, tava jogando, o notebook começou a esquentar, pum, tela preta. Puta... Meu notebook nunca mais funcionou. Sério? Quem mostra o notebook? Que é isso? Hell's Gate. É, ele foi pro Hell's Gate. O portão do inferno. Também, ó. Também, Matheus, foi contrariar sua mãe que mandou você estudar ao invés de ficar cheio de joguinhos aí. É verdade. Então, na verdade, eu acho que essa foi a maldição da minha mãe, né? É. Maldição da mãe Lima ali, ó. Isso é. Mom's Curse. Essa família Lima ali. E esse jogo é tão amaldiçoado, cara, que até hoje você não acha ele pra comprar porque eles perderam a licença e só acha mídia física. Não tem mídia digital pra você baixar. Caramba. Bom, olha só. Que bizarro, assustador. Que bizarro. Não, e eu tive... Quando eu comprei meu computador, assim, eu fui colhudo, né? Eu decidi gastar mais dinheiro e pagar em muitas mais vezes. E eu lembro que eu era colhudo quando eu comprei. E rodava tudo, sabe? Tinha apenas lançado Return to Castle Wolfenstein. Ah, o Wolfenstein. E eu disse, vou testar esse jogo. Aí eu botei pra testar, botei tudo no máximo e rodava. Eu disse, sou o galo. I'm the king of the castle. E, meu, eu me achava o mestre. Aí, lembro que Vice City, rodava diretaça, assim. Eu joguei muita coisa naquela época. Aí depois, logo, assim, aí começou aqueles que era obrigatório. Que aconteceu isso, quem jogava PC lembra. Tu não podia rodar em qualquer placa. Era obrigatório tu ter placa. Tipo, não importa se o teu processador era um processador que viesse do futuro de 2012. Tu tinha que ter uma placa de vídeo. Se tu não tinha, se era um board e tal, que a minha era um board, mas era triboa, não rodava. Tu tinha que ter uma placa de vídeo, sabe? E aí começou, aí, sim, né? Aí tinha a frustração. Aí tinha jogos que era só NVIDIA, outros jogos era só Diamond e assim por diante, sabe? Hoje em dia isso é mais difícil de acontecer, porque tem até alguns sites, né? Como o Can You Run It lá, que você seleciona o jogo e você pode ver se seu computador roda aquele jogo, sem comprar antes. Ah, que bom isso aí. É, botar o link aí no post do Kenny. Não, inclusive, essa semana, quando eles estavam lançando a GTX 690, a NVIDIA lançou um esqueminha deles lá. Eu esqueci o nome. Depois, se a gente coloca até o link, que vai ser um negócio que vai detectar se o seu, a melhor configuração pro seu computador rodar os jogos, sabe? Em vez de você ficar pesquisando, ajeitando você mesmo, vai ser pra você ter a facilidade que você tem num console. A hora que você compra o jogo, ele já configura no jeito certinho de você jogar. Se o seu computador der conta de rodar aquele jogo, ele vai rodar, não vai ter nenhum problema. Então, menos um momento frustrante pra gente se preocupar, né? Exato. Sim, sim. Quem joga PC, cada vez mais rápido. Outro momento, muito já aconteceu muito com pessoas jogando Uncharted, por exemplo, é quando você tá jogando um jogo assim e você faz um movimento que você não tinha intenção, você deu uma combinação errada, ou naquele momento aquele movimento era diferente, e aí você morre por causa desse movimento que você fez, sabe? Uma parte super difícil, aí você apertou o X, mas naquela hora o X era pra agachar, não era pra pular, e puf, morreu. Nossa, cara, isso acontece demais. Principalmente no Assassin's Creed, que eu tô jogando agora, cara, no 1. Sempre, cara, eu aperto, porque não sei se quem já jogou Assassin's Creed sabe que você tem que deixar o xizinho apertado pra ele caminhar, andar naquele modo que ele corre mais rápido. Ah, mais rápido, tá. É, daí às vezes eu tô deixando ele apertado e tal, e também pra pular, né? E daí às vezes eu quero pular, tipo, de uma coisa pra outra, aperto, ele pula num sentido completamente diferente, cai e eu morro. Daí é muito triste, cara, é muito frustração. Meu, isso aí é direto, tipo, eu FPS, o que eu caio, tipo, se tô andando num lugar normal, assim... E aí tu tem que passar por um lugar que tem um caminho bem estreito e tal, e eu sempre caio. Uhum. Uma vez eu vou cair, eu não consigo caminhar reto, porque eu caio pros lados, eu nunca vi, eu sempre caio. Sempre caio. Uma variável disso é quando... Esse é mais pro pessoal das antigas. Aquelas plataformas mais difíceis, ou até qualquer jogo assim mais das antigas, assim... Que tinham pulos, óbvio. E aí tinha um lugar que era muito longe, Mega Man acontecia muito, que tu tinha que pular... No último instante, pra conseguir alcançar o outro lado. E aí tu chegava lá assim, aí tu vinha com toda a vontade do mundo, assim, de flash, assim. Aí tu apertava o botão na hora pra pular e o videogame nem processava o botão, sabe? Aí tu caía direto, assim. Cara, era muito frustrante, boa. Uma coisa que acontecia muito em Mega Man, que à medida que tu vai avançando no jogo, tu vai pegando armaduras novas, principalmente o X e os Zero e tal, saca? E aí tu consegue dar aqueles pulos que tu vai picando na parede pra subir, saca? Pra subir alturas e tal. Sim. E sempre tem aquela parte que tu tem que ir pulando rápido e alguma coisa vai subindo pra te pegar, saca? Sim. E uma hora tu sempre vai errar o pulo e tu vai cair. Isso. Sempre tu vai tentar mudar o lado, tu vai cair, sabe? Mas isso que eu falei, eu lembro, cara, tipo, eu lembro de um frustrado quando acontecia. Eu tava lá e tu chegava assim, Metroid, assim, ah, vou tentar alcançar aquele lado agora, vou tentar pegar os mísseis antes pra achar, né, o Super Metroid. Tinha umas manhãzinhas que tu conseguia ir nos lugares antes, assim, depende de como é que tu dava o pulo, aquelas manhãs da bombinha e tal. E aí tu vai conseguindo lá na hora, assim, daí tu, o botão nem processa, sabe? Aí tu cai tudo, assim. E aí tu só olha pra tela e diz, eu sou muito burro. Tipo, tu nem ao menos triste, pula antes, sabe? Tu pula assim depois, assim, é muito ridícula a situação. Quem, se minha mãe veria eu jogando isso aí, ela ia dizer, não. Ah, que burro. Que vergonha. É. Não, mas é, cara, quem me vê jogando, cara, sempre acaba achando isso, e às vezes acho que até tem razão. Mas porque às vezes, principalmente esses jogos, assim, que de pular de plataforma, assim, sei lá... Eu tô jogando, daí eu faço um movimento totalmente imbecil, totalmente idiota e morro. Só que por culpa desse processamento ruim de botão, ou pelo menos é isso que eu digo pra quem tá me vendo jogar. Daí eu fico, não, eu não queria fazer isso. Não, porra, não era isso que eu mandei pra você fazer e tal, não sei o quê. Daí quem tá vendo, cara, com certeza pensa assim, tipo... Nossa, cara, é muito ruim, esse, né? Cara, é muito ruim. Isso também conta como variável. O Fuca sabe como acontece, que a gente já jogou várias vezes. Naquele jogo de luta... Aí tu tá jogando, aí o cara, tipo, abriu a defesa, assim, tá caindo de um golpe, aí tu, meu Deus, vou dar um especial, onde estará essa vida, não sei, talvez na lua. Aí tu tá duas meia lua pra frente, e tu aperta o botão e o videogame não faz nada. E não sai, e tu leva o contra-ataque. Tipo, eu lembro claramente uma vez eu jogando, não lembro com quem foi, tava jogando KOF, e aí, tipo, eu tava com o Andy Bogart. E aí, assim, o cara deu um especial e não acertou em mim, então ele tava caindo no ar, e disse, meu Deus, eu vou acertar, e muito. Aí eu dei o comando, apertei, assim, tudo certo. E, tipo, não, o videogame não processou o comando. Aí o personagem ficou de pé, assim, parado. Tipo, aí o outro cara olhou pra mim. Ele sabia que ele ia morrer, né? Tipo, E aí? E, tipo, ficou os dois parados, eu dei um soco, assim. Foi ridículo. É pra dar emoção, Sim, é, sim. Porque o meu personagem ficou parado, sabe? Tipo, ele ficou... Ele nem ao menos errou, deu outro golpe, outra magia. Não, ele ficou parado, assim. É bom que tem um... Não quero. Uns comentários clássicos, assim... Por exemplo, o Six, se o Six leva um especial e tal, ele diz, ah, esse jogo aqui todo cagado, não processou direito, não sei o quê. Aí o Feijola leva o especial, eu tava com defesa, como é que eu defesa? É sempre assim, sabe? É, eu vi isso acontecer, cara. É exatamente assim que ele perdeu do Diogão aqui. Eu sabia, ele sempre viu o jogo. Você já viram aqueles jogos em que você tem que trocar de arma, assim? Tipo, você troca um botão bem rápido, você pode usar uma combinação. Sim. Tem um jogo muito famoso que você pode fazer isso, é o BioShock, né? Você pode trocar, você usa com os digitais pra você trocar de arma e tal. Só que tem um comando que você troca mais rápido. E aí quando você vai enfrentar um Big Daddy, todo mundo sabe que é um confronto épico, né? Que ele é muito forte, você tem que se esconder, usar várias armas, então... Então você faz toda uma estratégia antes de você encontrar um Big Daddy, né? Você pensa, você usa magia, o que você vai fazer, né? E cara, uma das armas que você tem na mão esquerda é uma foto, né? Pra você tirar foto dos inimigos. E aí... Existem confrontos épicos com o Big Daddy que você tá lá, meu Deus, eu preciso da shotgun, então. Aí você muda de arma e você tira uma foto dele. Ai, isso é clássico, meu. É, quem tá vendo isso pensa o quê, né? Que esse mongol tá tirando foto do Big Daddy, né? Um jogo que eu sempre me fodia por causa disso, mas daí era por ruinzeza do processador do vídeo. Era Pokémon, cara. Pokémon, eu ia selecionar um ataque, daí eu, tipo, tava às vezes apressado, apertava logo, tipo, pra baixo, pra selecionar o ataque, e apertava o botão logo pra confirmar. Só que às vezes eu apertava rápido demais, e ele escolhia o ataque errado. Daí era eu usando, sei lá, Rest na luta da liga, sabe? Usando uns Splash, sabe? Ou jogar uma Pokébola no cara, né? Nossa, cara, era muito... Eu lembro até hoje, cara, eu tava no Pokémon Red, cara. Eu tava na liga final lá, numas batalhas finais, contra um dos caras da liga lá. Eu sei que era um Pokémon de gelo e eu tava com um Pokémon de fogo. Tipo, eu ia usar o poder sensacional. Acho que era um Charizard que eu tava, se não me engano. Daí eu ia usar o poder de fogo, eu sei que eu usei Fly. Fly ou Fly? Atacou, é. Deu tipo, not very effective, muito not very effective. It's super effective, but not. É, daí ele soltou um poder lá, tipo, que era de gelo, era um voador de fogo, né? Fudeu, cara, completamente. Sim, sim. Não, e outra coisa que acompanha já esse comentário do Eric é menus de jogos que quando tu aperta duas vezes o botão sem querer, assim, tá com pressa, né? E aí, tipo, vai numa opção muito cagada, assim. Tipo, tu quer passar logo a luta, assim, aí tá aberto dois botões, assim, aí tu troca de Pokémon, assim. No Pokémon não acontece, porque vai no fight direto. Mas eu acho que no Earthbound, cara, é assim. Se tu apertar muito, assim, tipo, tu conversa. É um troço muito doido, assim. Tu fica apertando o botão com pressa, tu vai numa opção muito idiota, assim. Aí tu toda hora tá frustrado, porque, pô, tu apertou duas vezes só, sabe? Aí já foi. Daí, em vez de atacar, você come um hambúrguer. Isso. O único hambúrguer, aquele que tu guardou. É, exatamente. Cara, isso é realmente um momento frustrante. Às vezes o erro é nosso, às vezes o erro é o comando que a gente executa, mas muitos jogos a gente faz uma cagada ou perde no jogo por causa de um maldito bug. Ah, é Rockstar, estamos olhando pra você. Isso aí. O Zony não está aqui pra defender, vamos bater o pau na Rockstar. Bom, eu como não jogo jogos da Rockstar, eu não tenho esse problema. Eu tive problemas várias vezes com isso, principalmente em jogos de PC, mas principalmente, mas eu lembro de um clássico que foi no The Sims, que estava com a minha família, minha esposa, e daí a minha esposa ficou presa na geladeira. Não, ela simplesmente ficou presa na geladeira. No sofá, no sofá. Lembrei, a geladeira era outro problema. E ela nunca mais saiu. E ela nunca mais... Ela ficou no meio do sofá, assim. Eu, se eu não me engano, eu fui mudar de lugar o sofá e ela tava assim, e, tipo, no lugar que eu queria pôr. Ela foi e eu pensei, bah, ela vai automático, vai sair do lugar, né? Ou sei lá, né? E aí eu botei assim, ela ficou presa no meu sofá e ela nunca mais saiu. Mesmo tirando o sofá, ela ficou lá presa e aí... A minha família morreu. E aí eu nunca mais joguei The Sims. Que só no Facebook. Esse foi um momento frustrante de verdade, hein? Não, cara, porque não. Tipo, eu, a minha profissão era roubar carteira, né? E aí eu tava trifeliz, minha casa tava boa, minha mulher tinha conquistado ela, né? Até tá? Amava, mesmo assim até amava. Sim, e aí prendi ela no sofá, cara, que trauma, cara. Mas no The Sims, cara, eu passei por um bug que também fudeu a minha vida. Que é uma época que eu punho um truque, né, pra você poder mover alguns objetos que você não podia, né? Cheat code. É, um Game Shark aí, um beijo pro Frajola. É. Daí, uma vez eu tava movendo os objetos assim e tal, porque quando você no The Sims você não podia mover alguns objetos, tipo jornal e tal, você não podia entrar no modo construção lá e mover os objetos. Só que quando você põe esse truque, você podia. Só que tem um dia, eu tava movendo assim as coisas, sei lá, a caixa de correio pra mudar o terreno, assim. Daí, sem querer, eu deletei um objeto que era um objeto que marcava a chegada do carro, tá ligado? Que levava as pessoas pro trabalho. E daí, nunca mais chegou o carro pra levar ninguém pro meu trabalho, sabe? E daí, eu nunca mais podia trabalhar, aquele terreno ficou fodido pra sempre. Tipo, eu tive que cancelar aquela família que eu fiz naquele terreno e jogar em outros, porque não dava. Mais ou menos, esse momento frustrante do The Sims foi um momento frustrante, uma culpa minha da vida. Foi quando meu Tamagotchi morreu, né? Que eu tinha ele preso no meu... num colar no pescoço. E eu fui me abaixar no tanque pra lavar as mãos e eu afoguei ele. Eu tava com ele no pescoço e vou lavar aqui. Aí quando subiu assim, eu tinha o Tamagotchi, opa, na água. Ele faleceu, nunca mais sobreviveu. Já era, né, cara? Um bug que me fudeu, na verdade acabou com até minha vontade de jogar o jogo. Eu até parei de jogar o jogo por um tempão depois disso. Foi quando eu comecei a jogar o Borderlands, que é um dos meus jogos favoritos do PS3. Mas eu tava andando normalmente assim, eu já tinha feito um monte de coisa. De repente, eu simplesmente caí do chão. Assim, tipo, o chão sumiu e eu caí. Eu comecei a ver, tipo, o chão de baixo, assim, sabe? Aí eu fui caindo e caindo e caindo e caindo eternamente. E daí eu perdi todo o meu progresso e eu tive que desligar o PS3. Isso acontece muito com o Fallout, cara. Com o Borderlands não aconteceu com isso, né? Ah, com o Fallout também. Com o Fallout New Vegas eu comecei a jogar. A primeira vez que eu peguei pra jogar. E ele desligou, tipo, o videogame do meio do nada. Caraca, ele é tanto bug que deu bug até no PS3. Mas que esquisito. Tá, mas aí tu perdeu todo o teu save no Borderlands? Então. Perdi tudo. Isso aconteceu, eu perdi tudo. No Borderlands eu perdi tudo. É verdade? Foi a primeira vez. Foi antes de começar a jogar de verdade, né, Matheus? Nossa, que sorte. Foi. Você tava bem longe de jogar no multiplayer. Tava, ah, sim. Será que ele nunca veio no jogo? Não. Depois eu comecei a jogar e deu tudo certo. É que é só muito amor pra me fazer voltar a jogar, porque geralmente quando tem um bug muito ruim, assim, no jogo que... Ah, abandono, né? Eu abandono, cara. Eu fico muito chateado, assim. Fico muito triste. Sim. Dá raiva, dá muita raiva, sabe? Porque, tipo, tu pagou por aquilo e tu quer muito jogar e aí tu não consegue porque tem um erro de programação, alguma coisa assim. Cara, e o bug nunca acontece num momento ordinário, né? Sempre nunca. Naquele especial. Bah, vou ali... Pum! Não, veja não. E bug de save, cara, acho que elas são os mais cruéis, cara. Tem uns jogos agora mais novos que pra ter controle, assim, de algumas coisas de conquista, etc., ele só tem autosave, né? Vocês já viram isso? Já. Ah, o Batman também, né? E muita gente, cara, acho que versão de PS3 ou de Xbox, uma das duas, não lembro qual, tipo, você tava... Do nada, ele apagava seu save. Você não tinha como recuperar, nem nada. Porque ele era único, só autossave, cara. E quando você perde... Nossa, é muito frustrante, cara. Você não vai fazer tudo de novo, né? Bah, meu, ó, eu não curto autossave, sabe? Eu não curto. Eu também não, cara. Não gosto. Me incomoda muito isso aí. É, eu quero eu mesmo poder salvar. É. E aí a gente entra, até aproveitando que a gente tá falando de save, dá pra puxar um outro momento frustrante aqui, que é quando você salva o seu jogo num momento em que você tá fudido e não tem mais como... Ah, me aconteceu isso. Esse é o motivo porque eu estava jogando Half-Life 2, me aconteceu isso. E eu salvei num momento muito violento e... Na prisão. Que eu não, na prisão. E que eu não tenho mais o que fazer, sabe? Eu já joguei aquele save lá, por Deus, cara, 100 vezes. E não tenho mais o que fazer, sabe? Já decorei onde é que saem os caras, onde é que vem os caras, onde é que eu tenho que pôr as metralhadoras, quais armas que eu tenho, quantos tiros eu tenho, o que eu posso dar, como usar melhor os tiros. E não tenho mais o que fazer. Bahia. Salvei num momento muito cagado. E é na parte final do jogo, tu ter saco e fazer tudo de novo. É... Não, e aí não tem. E detalhe, eu burro. Uma vez eu sempre fazia assim, né? Quando eu jogava jogo no PC, e depende do jogo que era, eu fazia vários saves, né? E tipo, um, dois, sim, e três. É, aí eu salvando no dois, claro, aí depois no três e depois voltando. Isso é normal. E aí eu não fiz isso, eu usei só um. É. Que legal. Eu tive uma situação parecida, até já contei com o Lima no Persona 3. Tava enfrentando um chefe lá no meio, lá, tipo, mais. Da metade do jogo em diante eu tava já. E lutava difícil pra caramba, não tirava muito o vital dele. Depois de tentar várias vezes, tive que me render ao YouTube. Eu digo, não, alguma coisa tá errada, saca? Aí quando eu fui ver o vídeo no YouTube, tipo, os carinhas estavam, tipo, no walkthrough de como derrotar aquele chefe que tava preso lá. Eles estavam 10 levels acima do que eu tava, saca? Aí eu... Puta que pariu. Aí fui pegar o save de antes, não tava mais lá. Não tinha mais nenhum save. Aí eu fui ver, aí eu fui tentar ir voltar antes, porque no Persona 3 tem dois jogos em um. Acho que todo mundo sabe que tem a parte social e a parte que tu vai, que tu luta umas lutas lá no Tartarus, que é só de noite e que é ali que tu ganha level. E o meu save era no dia seguinte, tipo, eu tinha acordado do Tartarus e agora a luta era de dia, sabe? Eu não tinha como voltar pro Tartarus pra conseguir mais level. E mesmo se você conseguisse voltar, seus carinhas cansavam, né? Você não podia fazer grinding sem ser planejado. Isso, e ainda tinha esse lance de cansar, então eu não consegui terminar o jogo porque eu travei aí. Que beleza, hein? Tipo assim, cara, esse bug do Fuka era muito famoso, cara. Tanto que no 4, eles fizeram todo um sistema pra evitar ele. O primeiro sistema que eles fizeram é você, seus carinhas não cansam quando estão nas batalhas do Tartarus. É, eu sei. Que é um outro nome lá. E o outro é que, por exemplo, quando você morre, você perde o carinha, você perde a sua missão, você volta uma semana pra você poder fazer o planejamento pra você não perder tudo. Ah, eles ajudaram você. Cara, meu, tipo, eu tava com 40 horas, eu disse, eu não vou começar de novo. Sabe? É, então, pois é. Já tinha pego umas minas lá, tava feliz da vida, né? Tava no level máximo de relacionamento com duas delas, Lima. Pegou a ruiva? Bigamia. Não. A ruiva ainda não. A primeira... Olha só, momento. Vamos gravar isso e mostrar pra Alice. É, isso. É isso. Ela me xingava e disse, que tá jogando esse jogo aí? Tu fica pegando mulher, como assim? Eu digo, isso é... Sou apaixonado naquela senpai lá que é ruivinha. Como é que é o nome dela? É Mitsuru, eu acho. Não, a primeira mina que eu peguei era aquela atrapalhada inteligente de óculos. Eu digo, essa aqui que eu vou pegar. Cara, uma vez, sempre acontecia isso comigo, esse negócio de foder o jogo inteiro por causa do save, no Suikoden, cara, em toda a série Suikoden. Ah. Porque a série Suikoden tem, assim, um clássico de toda a série é ter 108 personagens, né? Sim. E você tem que fazer as coisas certas pra você pegar os carinhas, né? E eu sempre me preocupava em fazer tudo certinho pra conseguir terminar um jogo pegando 108. Porque essa que era a graça. Daí, várias vezes acontecia, tipo, esquecer de fazer alguma coisa, ou de só muito pra frente já ter percebido que eu tinha que fazer alguma coisa antes pra pegar aquele personagem, e daí eu já salvei e não tinha mais como. E daí era muito triste, cara. Eu voltei a começar o jogo desde o começo 3 vezes por causa disso. Pô, o único Suikoden que eu joguei, eu parei de jogar justamente por isso, cara. Que tinha um personagem muito legal que eu não consegui pegar porque passou da fase lá, era um chefão que você tinha que matar de um jeito diferente, mó frustrante. Ah, daí você já salvou, você vai fazer o quê? É. Pois é. Mas isso acontecia demais, cara. O que acontecia mais mesmo era nos emuladores, cara. Porque no emulador tinha o save state, né? Com certeza. Cara, sempre fodia o meu save state. E tu dava um save state aí no susto, vou dar aqui. Ferrou, já aí era. Era só ter um míssel a mais. Sim, porque tipo assim, saca, tu tá morrendo naquele chefe, aí tu vai apertar o F4 pra dar load no save que tá antes, aí tu salva naquele momento que tu tá morrendo e tu não consegue mais. Porra, meu. Fala, cara. É muito triste, cara. Uma vez eu salvei, eu deixava meu save sempre no zero, meu save principal, e usava os outros slots pra fazer alguns outros saves. Daí uma vez eu comecei o jogo, tipo, na tela de abertura, em vez de apertar o zero pra dar load, eu apertei o zero pra salvar. Selecionei o zero e apertei pra salvar. E daí eu apaguei o meu save principal e salvei na tela de início do jogo. Que ótimo. Nossa, que bonito. Bem bom. E no emulador de NES, do Super NES lá, aquele clássico, Julio, como é que é o nome? O NES. Que é o clássico que tu tinha o F2 pra fazer o quick save e o F4 o quick load, né? Sim. Aí tu tá lá morrendo, tipo, aquele chefe fudido lá pela 28ª vez, tu tá, deixa eu dar um quick load, quick save. Aí tu vai dar o F-load, aí tu volta com a tela, tu morrendo, aí tu diz, tipo, não, eu não fiz isso. Tu salva bem na hora que ele tá te dando um tiro, isso, e tu vai morrer assim, pá, isso. Aí tu vê aquilo lá repetidamente, assim, tua morte. É muito frustrante. Você pode se assistir morrendo várias vezes. É clássico, mas por isso que eu falei, tipo, que a maior parte dos momentos frustrantes que eu vivo no mundo dos games é minha culpa, sabe? Minha culpa, né? É, não, outro problema também é você morrer quando você não salvou, né? Que acontece comigo demais, porque... Isso eu lembro. Faz uma missão incompleta, assim, aí você não salvou e já era, vai. Você começar desde o começo. Tem que começar desde o começo. Tu, tipo, tu pensa, bah, eu salvei, sim. Aí tu continua aí. Opa. Isso tem uma história muito boa, que é do Lanzone... Ou do Frajola, um dos dois, olha bem, né? Jogando Metal Gear 1 do Play 1, Metal Gear Solid. E quando tu morre, sempre aparece, tipo, alguém que tá conversando contigo e diz, Snake, what are you doing? Snake! Aí, dependendo o momento de quem tá falando contigo, é uma menina. E aí, quando tu morre, ela, Snake! E aí, tipo, ela morreu, Snake, a Lanzone gritou, não, eu esqueci de salvar, pô. Eu digo, mas por quê? Porque ela gritou, save! Ô, louco! Learning English. Ai, meu Deus. Manja muito de inglês. Ah, eu pra não ser injusto, ou é o Lonzoni ou é o Frajola. É um dos dois, eu tenho certeza, saca? Porque um tava jogando e o outro ouviu. É uma coisa assim, saca? Não, tu não salvou, meu, ela gritou, sai! É a vida, né? Cara, mas eu sou muito assim, eu nunca lembro de salvar, sabe? Às vezes eu tenho preguiça. No Skyrim, pro PS3, demora demais pra salvar. E às vezes eu ia, sei lá, fazer uma dungeon lá, que dava o maior trabalho pra passar, assim, eu falava, ah, não vou ficar salvando a cada 10 minutos, né? Daí, às vezes eu tava quase no finalzinho já, não sei o quê, já tinha passado tudo, tinha quase morrido, pegaram um monte de coisa. Daí morro, e daí, obviamente, eu não salvei. E volto pro começo da dungeon. Mas o, cara, mas o Skyrim... Um toque em mim, velho. O Skyrim tem save point. Esse negócio de não salvar, de esquecer de salvar, gerou um toque. Eu sou compulsivo por isso, cara. Eu tô jogando, de repente salva. Aí, 5 minutos, sim. Passei no carinha, salva. Normal. Salva de novo. E vários slots, assim, tipo, 15 saves diferentes pro jogo. Mas e assim, eu sou muito e medo, assim, Lima? E quando tu é dependente de save point? É, então, pois é. Quando tu mora a 2 passos do save point? Bah, é aí que eu ia chegar. Tu passa pelaquela parte fodida, tu tá com 5% de vida, tu... mais um pouquinho, aí tu vê lá no fundo teu save point, aí tu caminha, parece um bicho, te mata, tu volta lá pro início, saca? Não, aí, RPG, aí tu tá chegando na casinha ou no local que tu vai salvar, né? Aí tu, ah, tô chegando assim, aí vem lá um inimigo aleatório. Ah, não! Esses random fights aí, é muito clássico, meu. E tu falece. Isso acontece mais comigo, principalmente quando eu tava jogando Pokémon, cara. Eu tava lá upando meus Pokémons e tal, já tava no level máximo. De repente aparecia um Mega Pokémon, ou eu esbarrava num treinador que tinha Pokémons muito fortes, e eu morria e acabou. Tá? Tipo, perdia todo o meu dinheiro e não tinha salve, e às vezes ficava puto, desligava. Isso, tudo que tu perdeu upando, sim, tá louco. Cara. Jogo de plataforma sem checkpoint também é frustrante demais, né, cara? Tipo, Super Meat Boy, assim. Você vai passar de um... Sei lá, tem uma fase que você tem que passar de vários desafios, assim, né? Você tem que ir desde o começo ao final, sem checkpoint. E aí você consegue passar um negócio que você tava morrendo toda hora. Sei lá, um rolo compressor que você tinha que passar bem no meio, certinho, pra ele não morrer e tal. E aí você consegue passar aquela parte difícil e morre numa face em seguida, sabe? Isso. Aí, acontece muito isso aí. Aí você tem que começar lá do início de novo. E aí você fica tão nervoso nada, na hora que você passar lá e você morre de novo, tipo. Você não consegue mais passar da rola. Tu mata um bichão, um chefão gigante lá... E dá, ah, beleza, aí tu sai tranquilaço, né? Só matei o cara, né? Aí nesse inimigo, pá, um tiro, pum, morre. Ah, não sei se vocês jogaram Cave Story, mas no Cave Story, no final, cara, tem um labirinto que é assim, ele não tem nenhum checkpoint, você não tem como salvar, e ele é infinito e muito difícil. E daí acontece bem isso, tá ligado? Você tá lá passando, depois você conseguiu passar aquelas partes mega difíceis que exigiam pulos super complicados e tal. Daí você chega, aparece um bichinho cai na sua cabeça do nada, e que se você passou ali a primeira vez, você não sabia que ele ia cair na sua cabeça, e você morre. E daí você tem que voltar desde o começo. É isso aí. Que ótimo. É muito legal. Nada, né? Como os anos... início dos anos 90, fim dos 80. É feito não, Mega Man, né, cara? Aquelas coisas que você não tinha como prever e morre. Isso também é muito Mega frustrante. Man. Ah, mas hoje... Ontem de manhã eu tava jogando o Resistance e tal. Aí uma parte muito fodida que tu tem que fugir do inimigo, porque o inimigo é meio tipo uma máquina dos alienígenas e tal. E aí, bah, demorei um monte pra pegar a manha dele. Tipo, é aqueles inimigos que ele só leva o tiro naquele lugar certo, saca? Sim. Uhum. Então, e aí tu tem que ficar dando volta pra pegar ele pro trás, ou quando ele tá distraído, assim e tal. Aí tu morri umas 15 vezes, renasce uma cesta, matei, dá aquele alívio, aí eu caminhei um pouco o sniper. Volta lá do início, o robô chegando, né? Eu digo, oh, vamos continuar falando de save, assim, uma coisa que acontece muito em RPGs grandes, assim, que tem histórias complexas, assim, que você se envolve muito na história, é que às vezes você para de jogar aquele RPG, sei lá, você cansou, você travou em um chefe e tal, você tem começa a jogar outras coisas, né? Isso, ou tem um trabalho de aula pra fazer, aí tu sai no final de semana, exato, aí tu vai jogar de novo, e aí? Esqueceu a história, não lembro o que tá acontecendo. Aí tu simplesmente liga, assim, aí tu vira o boneco, tu vira pro outro lado, tu abre o menu, talvez start, na esperança que alguma coisa aconteça. Nossa. Meu, o que que eu tô fazendo aqui? Tu não lembra de estar aí? Tu lembra hoje de ter esses itens? Cara, aí, mano, tem sempre um item que tu não sabe onde é que tu conseguiu. Disse, meu Deus, o que que é isso? E tipo, eu sou muito assim, sabe? Eu tava jogando o Fragile Dreams E aí eu parei numa parte, assim, fui fazer outra coisa, assim, acho que eu saí no final de semana e tal. Aí fui jogar durante a semana de novo, assim, eu, tipo, eu só olhava ao redor, assim, eu lembro do bonequinho girando, assim. O que que eu tô fazendo? O que que é aqui? Onde é que eu vou? Aí eu, quando eu comecei a andar, eu vi que eu tinha voltado pro início do jogo. Tipo, eu me perco muito, isso acontece muito comigo, assim. Tanto que eu nunca, o Earthbound, eu demorei muito tempo pra jogar ele todo, por causa disso aí, porque eu parava num lugar, no emulador, né, óbvio. E aí eu ia jogar outra mil coisas, aí quando eu ia, bah, vou continuar a jogar Earthbound. Aí quando eu ia, não sabia. O que que eu tava fazendo aí? Perdido. O Julie, o tempo da perdição. Meu, mas o Final Fantasy XIII, ele faz tudo pra ti não se perder na história, saca? É, também, ele, como... É, e mesmo assim você se perde na história, porque é uma coisa maluca. É, porque a história é bem confusa. Tipo assim, saca, tu... Todos os acontecimentos, inimigos novos que tu acha, vai tudo pro menu, um inventário. Não é inventário, como é que ela fala? Journal, né? Tipo um. É um jornal. Mas é de tudo, de tudo. E ainda quando tu vai dar o loading pra te voltar a jogar, tipo, quando tu tá carregando a tela, mostra o lugar que tu tá, aí tu mostra os últimos acontecimentos, saca? A parte fulano de tal, chegaram aqui por causa da batalha tal, não sei o que, e agora o que segue pra acontecer? Aí tu diz, ah, foi isso que aconteceu. Ah, e agora? O que será que vai acontecer? Aí terminou de carregar, tu já sabe onde é que tu tá, o que aconteceu. Tipo, que beleza. Isso aí eu acho massa, saca? Isso é, aí isso eu é uma coisa muito boa, cara. Muito boa dele. Bom recurso. É um bom recurso, saca? Isso aconteceu comigo, mas isso também não é só em RPG, né? Isso aconteceu comigo com Assassin's Creed, que eu comecei a jogar, daí eu joguei, sei lá, umas 5 horas, a primeira vez que eu joguei. Daí eu deixei de jogar, deixei por muito tempo, porque chegaram outros jogos, né? Chegaram Skyrim, já tava jogando outros. Daí eu fui voltar a jogar recentemente, né? E olhei e falei, meu, o que tá acontecendo? E o Assassin's Creed não dá absolutamente nenhuma pista, né, do que já aconteceu. Uhum. Não tem nenhum registro, não tem nada. Tô jogando com a U. No segundo, sim. É, então, no primeiro. Tá. E daí, cara, eu fiquei andando pra lá e pra cá na cidade, assim, falei, meu, será que eu vou... Não dá nem pra conversar com ninguém no primeiro, né? Você fala, puta, e agora? É, fala com esse cara aqui, ele, ô, vai roubar, velho, tá louco? É, então, daí eu fiquei andando de um lado pro outro e tal, e eu não lembro, detalhe que nesse caso, como eu tinha ficado muito tempo sem jogar, eu não lembrava nem as mecânicas do jogo, tá ligado? Eu não lembrava nem o que os botões faziam. Ou daí... você pega às vezes um jogo pra jogar, assim, que você tem que meio que, mano, você precisa ter um tutorial durante todo o jogo, e aí você tá numa parte que você tem que saber tudo aquilo pra você conseguir passar aquela missão, né? O Deus Ex é muito assim, cara. E aí você volta a jogar ele depois de algum tempo, sei lá, uns 8 meses, assim, que lançou uma DLC, cara, você é o pior jogador de todos os tempos, você não consegue fazer nada, você só morre, velho. É triste, é triste. É, outro momento, outro tipo de situação muito frustrante que acontece em jogos, principalmente de ação, né? Mas tem outros tipos também, que eu, pelo menos, acho muito chato, cara, e sempre dá origem a muita dor de cabeça, que são as missões que você tem que escoltar alguém, tá ligado? São sempre um saco essas É que missões, aí depende, né? Da inteligência artificial. Cara, do... sim, que na Golden maior parte das vezes é ruim. É, Golden Eye Natália. Pronto, acabou já? Pronto. Tem, inclusive, um vídeo feito que as pessoas fizeram, tipo, no trabalho delas, assim, que é no depósito. As pessoas se vestiam com a roupa pra fazer essa parte que tu tem que escoltar a Natália. E a personagem, a menina faz a Natália igual, ela fica parada na frente de ti, e aí ela trava, para na porta, fica andando e não sai do lugar. Ai, meu Deus, GoldenEye era clássico isso aí, sabe? É. Ah, é muito ruim. O link está no post. Não prometo, porque eu não lembro como é que é o link do YouTube, saca? Mas tem que dar uma baixada, saca? É. Tem no Zelda Twilight Princess uma missão de você escoltar lá uma carruagem, que também é bem chata, cara, porque a inteligência artificial é bem ruim. E daí você fica lá fazendo o maior esforço, por mais que você dê tudo de si, a pessoa faz o NPC, age que nem um idiota. E você não tem o que fazer. Cara, mas ainda você pode dar desculpa que ele é uma pessoa inofensiva, né? Que tá te atrapalhando, assim. O duro é quando ele é parte da sua equipe e fica te atrapalhando, cara. Você vai ter que, sei lá, desviar de uma armadilha e ele cai sempre naquela armadilha. Aí você tem que começar o save de novo, porque ele caiu na armadilha. NPC mal feito é horrível, cara. É, que é outro problema, né? NPCs morrendo sem sua culpa e que acabam com as missões, você tem que começar tudo desde o começo. Isso acontece muito em Red Dead Redemption, em Nossa, jogos, Deus. Principalmente da Rockstar, né? Vamos falar mal da Rockstar, aproveitar que você vamos falar, aproveita que eu não sei, não tá aí, não. Mas é verdade, né? Infelizmente é um fato. Não é pegar no pé da Rockstar, é fato. É fato, é fato. Mas é outro tipo de situação que realmente, quando acontece, cara, quando eu vejo que vai ter uma missão em que você vai depender da inteligência artificial de um NPC, eu já penso, meu, vamos ligar aqui a paciência extrema, senão não vai dar pra... Não, é bizarro. Até agora não fizeram nada de... Tipo, o que eles mais podem fazer é o NPC neutro, né, cara? Que ele ajuda no combate e tal. Isso já fizeram legal, né? NPC que ajuda no combate. Isso, você já tem. Já fizeram. Mas agora, que faz alguma coisa assim, tipo, de estratégia ou de situação que ele não pode se expor, alguma coisa, sabe? Nossa, é muito frustrante, cara. Muito frustrante. Muita depressão. Mas puxa aí, Matheus, mais um. Ah, updates. Essa é a nova geração, né, cara? Nova geração trouxe vários benefícios, DLCs, coisas lindas. Você pode baixar seu jogo direto pro seu console e tal. Mas uma merda que eles trouxeram é que você tá lá, comprou seu jogo e tal, foi uma caixinha bonitinha. Ah, finalmente chegou meu jogo, tava na alfândega há mil anos e tal. Vou colocar, vou jogar. Nossa, vou jogar hoje a noite inteira. Aí você coloca lá, ah, você tem 25 updates pra fazer antes de começar o jogo. Meu, 25 GB de update. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ilustrar bem isso aí. Meu pai, comprei o jogo, né? De pai, olha o que eu comprei aqui. Continuação do jogo, não lembro qual jogo que era, mas é tipo 3, assim. Não sei, é um Uncharted, enfim. Ele, bah, que legal. Esse fim de semana, quando sair, eu vou jogar ele. Meu pai, né? Colocou o jogo. Aqui é que é mentira. Aí eu cheguei no dia seguinte, aí pai, jogou. Ele, bah, não joguei porque ele pediu uns negócios estranhos lá de uns, como assim? Fui colocar o jogo, instalei o jogo bonitinho, né? No Play e tal. Aí lá, então, download. Faz a versão 1.09, 200 MB, download. E fica. Porra, saca. Eu quero jogar, no seu scope, download eu faço depois, saca. É, ou o cara lá, bah, vou jogar 15 minutinhos aí esperando a namorada ver, chegar, né? É, ver como é que é o jogo. Isso, assim, e não saca. Dá. Tem que fazer update. Tem que fazer o update. Ah, vai tomar no cu, saca. Porra, parece aqui, o Windows que tem agora os updates pra te fazer, meu pai. Ah, aqui um exemplo clássico. Aconteceu esse fim de semana. O pessoal veio aqui em casa pra gente jogar e tal. Daí o Macaco trouxe aqui, aliás, um beijo pro Macaco nosso, que deve estar ouvindo nesse momento. Mas ele trouxe aqui o Ultimate Marvel vs. Capcom 3, né? E tinha que fazer 1 milhão de updates, cara. A gente pôs, e minha internet é relativamente rápida. E daí ficava, tipo, 1%, 2%, sabe? Tipo, você não tem paciência, assim. Mas toda a galera esperando pra poder jogar. Cara, todo mundo na expectativa. Mas quando eu fui aí também, foi nesse Street Fighter, lembra? É, também. Ligou o Street Fighter e começou, update. Só que assim, cara, eu acho que eu tenho internet boa em casa também, não é que nem a tua, mas eu tenho 5 mega em casa, que os torrents estão cheios, eu baixo a 500, 600, sabe? E os downloads da rede do PlayStation ali, eles são muito lentos, cara. Eles são lentos. Problema da rede da Sony mesmo, que ela é muito lerda, cara. Tudo que você comparar, por exemplo, se você comparar um download de Steam com um download de PlayStation, você fica louco, cara. Meu Deus. Não existe, é muito... Cara, tipo, eu comprei o I Am Alive, saca? 2 GB. Fui baixar, demorou 6 horas pra baixar. 2 GB, meu. Ah, cara, que absurdo. E a minha internet é rápida, cara. Pois é, cara. Tipo, não, eu tô pensando, é muito se você desligar a internet e pôr um jogo desse, eu nunca tentei fazer essa coisa óbvia, mas se você desligar a internet e puser um jogo desses que precisa de atualização, ele vai rodar sem atualização? Roda. Roda. Mas você pode cancelar, inclusive, a atualização. Só que, por exemplo, o PlayStation tem um problema que ele fica, se você tá conectado à internet e não fez a atualização, ele fica dando o aviso. E, tipo, às vezes você tá jogando no meio do jogo e ele dá o aviso e tipo, o botão de confirmar é o mesmo que você tem o botão de ação no jogo. E aí você dá o sim de confirmar, ele sai do jogo e começa a fazer update. O X, né? Que beleza. Já aconteceu várias vezes comigo, velho. Eu tinha quando eu não queria fazer o update, tava, sei lá, queria jogar mesmo o jogo, eu tinha que desligar, desconectar, pra ele não fazer pra ele não utilizar a internet sem fio ali, pra poder jogar, senão ele fica dando um aviso e eu saio do jogo. E se você fizer o teste, por exemplo, eu lembro de update de sistema, assim, quando sai a nova versão da Dash e tal, do PlayStation, se você baixar no seu computador e depois instalar por USB, muito mais rápido, o download fica muito mais rápido do que pelo PlayStation. Muito mais rápido. Se tu baixar, a verdade, eu já baixei atualizações em pendrive, que baixou muito rápido na internet normal, e aí depois eu coloquei e só executei, sabe? Quando eu entro no Steam também, tipo, não, é ligar o Windows, que eu tenho o Steam que inicia automático junto, saca? Isso. Tipo, ligar o Windows, você sabe que é uma bosta, que ele carrega tudo junto numa lentidão que só a Microsoft sabe fazer, sabe? Uhum. E aí depois de carregar tudo, então o Steam ele automaticamente já começa, tipo, atualização pro Team Fortress 2. Tipo, eu não quero jogar agora. Ele já mete a atualização pra ti, saca? Ali na já, hora. Já, você fica pausando, na verdade. Isso é um saco. Isso é um saco. Tipo, é até bom pra quem tem internet rápida demais, assim, sei lá, o americano tem, sei lá, 20 mega de internet lá, daí ele deixa tudo ligado, né? Mas pra gente, cara, que depende de alguma coisa pra acessar no Brasil... É um saco, velho. Nossa, tá louco. Outro momento frustrante e, assim, muito mais comum em jogos como Castlevania ou Metroid e tal, é o famoso backtracking atrás de um item que você esqueceu de pegar. Ah, cara. Você chega lá, tem uma chave especial dourada. Aí você, puta, que chave especial dourada? Aí você vai, que não maluco, atrás dessa chave especial dourada e tava lá na primeira fase, brilhando do lado direito, não sei o que, você tem que voltar lá no começo. E tava muito na cara, assim, tipo, e tu não viu. Mas isso me aconteceu muito jogando Resident Evil antigo, saca? Tu tem que pegar o item que tu tem que andar lá, descer 8 andares pra pegar o item que tá lá embaixo, saca? isso aí depois eu pego e tal, aí tu vai lá em cima, tipo, manivela, sabe? É a manivela lá do outro lado e tu tá, beleza, tu vai andando, andando, aquela manivela eu pego depois, tu chega lá, precisa da manivela. Aí tem que voltar tudo, todos os inimigos aparecem de novo, dá o respawn neles, eles estão tudo lá de novo no caminho, e tu, ah, oh, Jesus, sabe? Tá tudo de novo. Aí tu pega o item lá no fundo, aí tu tem que voltar todo o caminho, com todos os caras em respawn de novo, pra sair, então, tipo. Que beleza. Pois é, né, cara? Os caras hoje em dia reclamam, por exemplo, do Resident Evil. Ah, mas não tem mais puzzle, é só ação e não sei o quê. Sério, tem alguns puzzles que eu não sinto saudade nenhuma. Nem eu. Nem eu. Com certeza não. Não pelo não. Desafio, porque era muito chato. Era, não, tipo, não facilitava a tua vida, sabe? Nossa. Um negócio de backtrack muito chato que eu tive que fazer uma vez, até comentei na Overkill, acho que na semana retrasada, não sei, mas que era no Jet Force Gemini, esse só quem tinha o 64 vai saber, que no Jet Force Gemini era assim, era um jogo, né, de ação, de tiro, tava sempre passando, Júlio Coutinho, em determinado momento do jogo, aliás, logo no começo, você percebia que tinha uns bichinhos, uns ursinhos, assim, que você podia salvar ele nos mapas que você ia passando. Só que não era obrigatório, né? Ou pelo menos você achava que não era obrigatório. Quando você tá quase no final do jogo, assim, eles falam assim, ah, agora finalmente você vai poder enfrentar o fulano lá, o chefão e tal, mas agora você vai ter que arrumar a sua nave. E quem vai arrumar a sua nave são aqueles ursinhos. E pra isso você precisa salvar todos os ursinhos, de todas as fases. Cara, você tem que voltar todas as fases, simplesmente tudo. Não. Isso aí é cagada. Isso é Donkey Kong 104 feelings. Isso aí é cagada. Isso aí, cara, é mau planejamento total. Cara, tão puto. Eu joguei porque o quê? Na época era um dos únicos jogos que eu tinha pro 64 e eu tinha que terminar ele, né? Mas então, cara, esse tipo de coisa, te obrigar a fazer um backtracking infinito, né? Porque você vai voltar desde o começo. E eu, obviamente, não tinha salvado os bichinhos. Aqueles chefões que você só libera, ou aqueles portais pra passar pro próximo mundo, você só libera se você... Tipo, Crash tinha muito isso. Você tem que passar o jogo, aí você tem que jogar e passar o jogo num tempo certo pra ganhar um outro item. Isso, e passar isso. Com uma dificuldade extra pra você ganhar um outro item. Aí você tinha que ter tantos desses itens pra você acessar a outra fase, sabe? É muito chato, velho. É, mas quando é opcional, ainda tudo bem, né? Porque daí você pensa, bom, se eu quiser, eu não preciso fazer isso pra vencer o jogo. É que eu acho que aí é uma questão de planejamento, porque eu acho que certas coisas realmente dão um desafio ou uma diversão a mais pro jogo, sabe? Mas tem coisas aí que é mau planejamento, sacanagem, tipo esses fogos dos ursinhos do Jet Force Gemini, sabe? Não, que nem e acontece no Mario Galaxy, né? Tu não precisa pegar todas as estrelas, né? Todos os lances lá pra abrir as fases. Tu pode virar o jogo assim e deu. Agora, se tu pegar todas, aí tu enfrenta um outro chefão, né? Ah, e sim, aí eu acho justo. Não, mas é legal. Aí você dá uma recompensa pra quem foi atrás, mas não, claro, não pune quem não foi, né? É isso aí. Mas não te obriga a voltar tudo de novo. Então, eu vou seguir agora com um momento frustrante aqui agora, pra galera se indignar, já que estamos chegando ao final do cast aqui. Momento frustrante. Ganhar raio no Mario Kart quando tu tá rampando. Aí tu tá pulando assim, aí vem o raio e tu cai. Aí tu cai. Aí vem a nuvenzinha. Momento Fusão dos Games, Rainbow Road. Obrigado. Larguei aqui. Cara, Rainbow Road, cara, do Wii é o inferno. Julie, eu consegui... Acho que a gente deve ter conseguido também, mas um momento de muita satisfação, emoção, e me sentir, tipo... Me sinto uma pessoa melhor. Foi ter conseguido a nota máxima, além do ranking A. É o ranking S no Mario Kart DS, no campeonato que tem a Rainbow Road. Fuka, tu é meu ídolo. Eu consegui o ranking S. Não foi nem o A na categoria 150. Mais difícil, hein? Fuka, tu é Jesus. Só isso. Então, quando eu consegui, eu digo... Meu Deus, eu consegui ganhar todas as corridas e ganhei a Rainbow Road, assim, com muita diferença, e consegui o ranking S. Pronto. Larguei o dessa da lista. Digo, deu hoje. Chega. Nem sexo. Vou dormir. É isso, cara, né? Mas vou dormir. Cara, a Nintendo é especialista em momento frustrante, né, cara? Tem... Quando eu lembro quando eu jogava Mario Party, sempre, tipo, tinha uma hora que você chegava logo no tabuleiro pra comprar a estrela e passar na frente de todo mundo, daí pegava e acontecia alguma coisa que a estrela mudava de lugar no tabuleiro. Não, mas o Mario Party e o Mario Kart é feito pra isso, né? O Mario Party, ele é... O jogo é um troll, sabe? Isso. Yeah. O Mario Kart... Ele... total, cara. O Mario Kart é um jogo importante pras pessoas, porque ele te prepara pra vida. É verdade. Porque tu tá em primeiro o tempo todo com o melhor item do mundo... Tu olha no mapinha, os caras estão a 30 km, aí tu bate numa vaca. É. Porque tu tava ali se achando, né? Vou alisar meu cabelo, vou puxar o pente e vou pentear o cabelo. Nos mais novos tem o casco azul, né? Sim. Nos mais novos. Aí tu vai lá, aí passa a princesa, mas todo mundo. Inclusive aí o ainda monster. Quando tu consegue, oh meu Deus, vou usar esse nitro que eu consigo agora. Tu leva aí um nisso capo. Aí tu bate e tu cai. 11, termina em 11. É isso aí. É, ficar em primeiro é inferno, porque daí vem aquele maldito casco azul, que é super equilibrado, né? Você tá em primeiro, todo mundo tira. Tu só pode. Azul. Não, eu não sei se todos sabem, mas eu sou campeão no Mario Kart Wii na casa do Grison. Sim. Nem o Grison ganha de mim, que ele fica brabo. Isso. É porque eu não joguei aí, viu? Opa, temos que jogar. Então, desafio no ar. Esse jogo tu prepara aí pra quando estiver em São Paulo. Vou contar meu segredo aqui. Porque eu só fico em primeiro na última volta. Olha ali, foca. Eu sempre mantenho em segundo, terceiro, ao alcance do carinha, sabe? Uhum. Então, essa é uma tática. Porque eu levava muito casco azul, digo, ah não. Vou ter que mudar a minha tática. Casco azul, né? A cor te traindo, né, Fuca? Ainda, ainda mais quando tu. Nós jogamos no Grisão que a gente muda os itens para aggressive. Aggressive. Aí é uma carnificina que tá louco, sabe? Sempre, sempre. Mas aí que nem no Mario Party, no Mario Kart, acho que é feito, né, cara? Então nem. Cara, o cara fica muito frustrado, mas mesmo assim o troço nasceu pra ser assim. Principalmente no Mario Party, cara. Porque o Mario Party é. É, o Mario Party é. Vamos se divertir e todos ganharam, né? Porque não adianta. É tipo jogar War, né? É. O que era muito frustrante também era no Mortal Kombat, quando tu tava lá preparando pra fazer um Fatality. Daí sem querer você apertava o botão errado e dava um soquinho. Ó. Nossa! Errar Fatality é Infinite Sadness ao quíntuplo, sabe? Com certeza. Aí é três pra cima e chute forte. Ah, aí tu pula, pá, chutão na boca. Chutão na boca. Pulando. Nesse momento ainda ele é acentuado quando você fala, olha o que eu aprendi. Ah, fala, olha o que eu sei fazer, que legal. É o amigo olhando atento, feliz, pá, um soco na boca. Não, era isso? E o pior tática sujismunda que o Matheus Six e Diogão usavam lá na casa do Frajola. Quando eles perdiam e tu ia dar o Fatality, eles davam start e quit game. Ah! Oh, meu, isso aí é uma apelação, uma covardice que ó, não existe isso aí, sabe? Você não saber perder. Isso é um momento frustrante dos games. Quando você tá pronto pra dar o seu Fatality, o cara vai lá e desliga o videogame. E também quando o tempo acabava, no Mortal 3, era clássico isso aí, né? Ou então jogava. Tu ia dar o Fatality, tu errava uma vez, não tinha mais tempo. Não tinha mais tempo. Pum, tempo acabava. Oh. Isso é comum nos jogos online hoje, tipo, cara, você tá... Tem alguns jogos que, por exemplo, quando você ganha de goleada, ou você ganha, tipo, de futebol e tal, ou nos jogos de luta e tal, quando você ganha as pontuações, né? Aí o cara, pra não perder prestígio, pra não perder pontuação, ou pra não deixar você ganhar, o cara dá um quit, depois que já tá 5-0 no primeiro tempo, saca? Ah, isso aí também, tipo, tu tá jogando futebol... Eu não joguei online futebol, eu jogava favorizado, aí tu tava dando um passeio, os caras iam lá e desligavam o videogame, saca? Vai se foder, sabe? Covardista e tal. Ah, mas é frustrante é quando você tá jogando e alguém tem ideia de pôr jogo de futebol. Vamos pôr futebol. Vamos jogar futebol uma partidinha. Pronto, acabou. Cara, sabe o que eu acho muito frustrante também? É quando você tá jogando lá um jogo, tipo, estilo mundinho, né? Você tá mais envolvido lá dentro do jogo e tal, já tá se sentindo ali o personagem. Estilo de repente quê? Aparece Calma. Uma coisa bem idiota, assim, que te tira totalmente da realidade do jogo. Por exemplo, ah, você salvou esta vila, que tal publicar no Facebook que você fez isso? Tipo, ou então, tipo, ah, você fez tal coisa, aperte o X do seu controle, abre o menu e seleciona. Tipo, às vezes tem umas coisas assim, cara, jogo de mundinho, assim, sempre que acontece isso eu fico muito triste. Que tira totalmente essa imersão, cara. Um momento uma coisa que eu acho muito frustrante é quando, por exemplo, em RPG, principalmente, você tem a party, você vai formando com personagens carismáticos e tal. Eu sei e às vezes, forma. Cara, tem um cara muito legal, um cara muito forte, você enfrenta ele no jogo, ou que você acha ele fazendo coisas magníficas, assim, e um dia o filho da puta entra na sua party. Você fala, putz, agora minha party é a mais forte de todos os tempos. Meu esse Deus, cara tô galo. Vai ser excelente. Aí tu pega, o cara tá no nível 1, não tem magia nenhuma, não faz nada, é o pior cara do jogo inteiro. Ele fica só chorando no canto. Cara, eu acho isso muito horrível, cara. Você nem consegue aproveitar o personagem. Eu pensei que tu ia falar quando tu tem aquele personagem que tu, na parte, que tu se adaptou muito bem a ele. Tu upou ele tanto quanto o principal, e aí ele morre na metade do jogo. Ou ele sai do seu grupo e não volta nunca mais e leva os seus melhores itens. Cara, tipo, essa situação que tu comentou, Lima, é tipo Magus ou Chrono Trigger, saca? Ele é trio fodão, aí tu pega ele pra jogar, tipo, ah, meu Deus, vou botar todos os golpes fodidos nos caras. E ele não tem mais aqueles golpes, tu tem que evoluir pra ter aqueles golpes. Tipo, como assim, meu? Pô, o Magus é mais... Mas o Magus ainda fica forte, cara. Tem Sim. uns caras no Chrono Cross, por exemplo, que o cara é um gênio do seu do que. A hora que você pega ele no jogo, porque o Chrono Cross varia, né? Nem sempre o mesmo save, os caras são fortes nos jogos, né? Por terem Sim. vários personagens. E às vezes ele dá um maluquice no jogo lá, que o cara é o pior de todos os tempos, velho. É horrível. Não serve pra nada. Então eu vou, pra finalizar aqui o cast, os amigos citarem aqui no final os seus próprios momentos frustrantes, aqui o que frustra. Todo mundo na Infinite Season, eu vou citar o mais de todos, que com certeza todo mundo vai dizer, meu Deus, é muito chato. E já que estamos no RPG, quando o cara explica todo um lance gigante e ele pede, você quer que eu repita? Aí como tu coloca... tá com pressa, tu põe sim. Zelda, estamos olhando pra você. Meu, Zelda. É muito chato. Alô, cara, isso Zelda. Acontece muito comigo. Tá lá, o cara explica tudo, ah, beleza, quer que eu repita? E tu tá apertando o A pra, né, passa logo essa buceta. E sim, e de novo. Não, mas isso aqui... Isso que nos Zelda eles não falam, tipo, tu vai jogar o Okami, que eles ficam... Uma voz super chata e tu diz, explicar de novo, sim. Não, o que eu lembro que era muita trollagem, cara, até tem montagens e tal, do Miyamoto rindo e tal, é aquela maldita coruja no Ocarina of Time que explica as coisas pra você e fala, você quer que eu repita? E a opção padrão é você mandar ela repetir. Sim, vários jogos tem a opção padrão mandar repetir. É, assim. Com certeza. Não lembro, eu acho... Teve um que eu tava jogando aí, eu não lembro, cara, Contact, eu acho que é, do DS. E era assim, padrão, e eu toda hora, por Deus, eu li a mesma coisa umas 3 vezes, assim. Tá dizendo, ah, calma. Aí é um foda, botão, né? Por vezes, assim. Não, eu vou dizer, tipo, a minha pra encerrar, então. Que é dos antigos, assim. Os jogos antigos que tu precisava de password pra passar, saca? Tá? É. Passava pra um password. Bah, eu sei o que, que tu vai citar. Aí tu pegou, tu anotou password, saca? Beleza, cansei. Essa fase foi difícil pra caramba, amanhã eu continuo. Aí tu vai continuar jogando amanhã, tu não acha o papel, né? Tu anotou password. Não, esse também é frustrante. E pior é quando tu anota uma letra errada. Boa! Uma! Ah, mas aí você ainda pode tentar todas as letras possíveis. É, aí tu vai lá, tu tenta tudo assim, aí tu, em vez de F era P. E, meu Deus. É. Ou em vez de um era L. Mas aí é como diz o Eric, ainda tem a chance. E se tu perde o papel, é. Onde que tu anotou? Não, e nada mais frustrante que os passwords do International Superstar Soccer, né? Bah. Que é... Eles eram que... muito grandes, velho. Copas, que era aqueles símbolos muito bizarros, cara. O cara tinha que ter curso de desenho pra desenhar aquilo lá. Era registrado, copa, bolinha. Sim, era os naipes das cartas. Isso. Junto. Ou zero, ou... O meu é o mais frustrante ever do mundo. Esses assim. Passwords são mais seguros do que entrar no Pentágono, sabe? Esses passwords do... era muito. Me parece lindo. Que é, o Pentágono é seguro pelos passwords do Internet Superstar Soccer. Ah, né? Pode ser, então. Ah. Os naipes. Eu ouvi dizer, Konami. Então tá, gurizada, terminamos com esses momentos extra crocantes foi e isso, frustrantes. Né? Não foi tão dolorido, né, Julie? Não, foi. Trouxe tristeza no coração, né? É, mas nós... Tem um tom de voz mais baixo. Nós já somos pessoas velhas, calejadas. Muito Coldplay rolando no fundo, né? Eu já rasguei milhões de papeizinhos aqui enquanto a gente gravava o cast, de nervosismo, assim, só de lembrar. É. Agora é Eric que vai se abraçar no seu gato e vai dormir. Isso. Vou dormir assim em posição fetal, posição abraçado fetal com o Ash. É. Nossa, esse pano dele. Muito assim. Estranho, velho. Por favor, não. Calma. É, calma. Então tá, gurizada, não esqueça de comentar seus próprios momentos frustrantes ali logo comentem. Abaixo nos comentários. Mandem e-mails com seus momentos frustrantes se forem de interesse e quiser que a gente lê no próximo cast, né? Vocês podem comentar aí embaixo ou mandar e-mail, tanto faz, né? É isso aí, amigos. Um beijo no coração e até mais. Abraços. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll...